Brota no Hamashi, eu já tô no Mine. Skype tá geral te esperando, os amigos tá tudo online. Brota no Hamashi, eu tô no Mine. Brota no Hamashi, eu tô no Mine. Sexta-feira chegou, não tô com sono. Quero bater um Mine com meus parceiros. O server tá aberto 24/7. Os cria tá fazendo a base, testando o resource pack. Perto um esquema com manizinho no talo. Me perguntou uma receita, pode crer que eu te falo. Tô tipo mestre do game, até o scriber tem. Terminei uma casa no pique Venex. Sua mina vem comentar. Deixei vazio, tá? Mas agora eu vou começar. Passa, relaxa que eu tô no Mine. Loguei no pirata pra poder usar a skin que é do Monark. Ponte, ponte, nós cantar no Mine. Ponte, ponte, nós cantar no Mine. Escavando as minas pra poder pegar pack de ferro. Construir uma armadura pra enfrentar o Herobrine. Mine sem mod não é mais Mine. Mod mó creators pra matar lobisomem, porque é mais chave. Sempre que eu jogo Mine, me sinto no céu. Porque em casa nós tem nada e no Mine tem diamante. Enquanto nós faz dever de casa, tá pensando em como fazer casa com redstone e construir um bordel. Sua mina vem comentar como o meu swag é brabo. Quais skin do Goku ainda na skin do Mario. Yeah, pode ser survival ou até no criativo. Só que jogar se inscria, mano, tem nenhum sentido. Que nós estrala, tô online com Minecraft na casa. Não é lançar hit, só porra é pesada. Sabe de nada, então pega no Mine. Essa beat foi feita no Mine. Futo minha beat quando jogo meu Mine. Manda mensagem, mas tô offline. Que eu tô o dia inteiro online no Mine. Yeah. Mó saudade, época do Mine batia saudade. Meu coração bate com vontade quando eu lembro do Mine que era a vontade. Eu e meus brothers no Mine, eu e meus brothers no Mine. Cada vontade, o passo que é dado, minha vida continua, mas eu tô no Mine. Cada bloco um passo, cada passo dado, bloco colocado e constrói legado. Liga CPU, que pode estar baixado, intimidade presente, eu lembro o passado. E a fase tem um toque, eu tô lembrado. Coração aperta forte, nosso cobra faz. Só pra custar aquele forte, passionante focado. E pedido que nada, play, tudo saudade. Toca Skype, compra Ramash com o Mine à vontade. Pirateado, server baile. Os bulinados caem embaixo do squad. Toma vontade no server de Mine. Amigos astrelados no Mine. Então patroline, vem invite. Deita agora os cria do Mine. Cria do Mine, cria do Mine. Chama no Skype, baixa a marcha. Tava até a tarde, junto do Mine. Os boladão, peita, hero Mine. Pido a marcha pra louca na base. Gangue dar dólar, que vem com vontade. Baixa sua bola que swag tá no Mine. Baixa sua bola que swag tá no Mine. Yeah, continuo legado que o cria tá alugado. Geral pilhado, server não alugado. Isso tu quer X1, nem vem com essa otário. Que o bonde do Mine três vezes seu rabo. Na onde? Skype o geral do beat a monte. Swag, play de Mine, chapadinho da None. Cuidado que espadado vai vir de mão. Então tua mina vem comentar.